E aí, pessoal, bem-vindos à nova edição do Pilha de Bis, mais um podcast do site Arte Final. Acessa lá, artefinalhq.com.br. Eu sou o Marcos e estou novamente com o Vitor Azambuja. E aí, gente? Com o Dãozinho. E aí, beleza? E hoje estamos com um convidado, o Mauro Elovitch. Ele é promotor de justiça, colunista da revista Grace Magazine e é fã do Wolverine. E aí, Mauro? E aí, boa noite. Prazerão aí estar participando do podcast, ouço sempre. E ainda mais para falar do meu personagem preferido aí de quadrinhos. Pois é, como temos um convidado fã do velho canadense, hoje nós vamos falar de Wolverine, mais especificamente daquela coleção histórica Marvel que publicou aquela fase do Wolverine em Madripoor. Vitor, fala um pouquinho dessa edição. Com prazer. A gente vai falar do primeiro encadernado da coleção histórica que a Panini lançou agora recentemente, que vai do 1 ao 4. Quarto encadernado. Esse primeiro encadernado ele pega a Marvel Comics Presents 1 a 10 e a Wolverine 1 a 3, que é a primeira série solo do Wolverine. Ele começa depois da queda de mutantes, se eu não me engano, quando os X-Men são dados como mortos e eles querem continuar sendo considerados mortos para fugir da perseguição dos inimigos deles e tal. E o Wolverine acaba indo para Madripoor a pedido de um amigo dele para salvar uma pessoa conhecida como o Tigre. Então essa primeira história ela se chama Salve o Tigre, ela é dividida em 10 partes de mais ou menos 10, 11 páginas, porque essa revista Marvel Comics Presents, ela na verdade ela tinha outros, era uma daquelas revistas antologia, né, que tinham outros personagens, tinha o Coisa, o Doutor Estranho, o Surfista Prateado. Acredito que foi uma maneira que eles tiveram para testar a popularidade do Wolverine, para ver se ele segurava uma revista solo. E logo depois da que acaba essa run na Marvel Comics Presents, eles lançam a Wolverine 1, em que continua a história do Wolverine em Madripoor. Ele fica em Madripoor e assume essa nova identidade que ficou bem famosa até, que é o Caolho, né? Ele começa a ser um cara ligado ao submundo, bem aquele, é bem noir, né? Essas histórias vocês não acharam também? Talvez até pelos próprios, o roteiro do Chris Claremont e o desenho do John Buscema, dessa fase. O Buscema que vale, né? Deixa claro, o Buscema que vale. Uhum. E a final do Klaus Janson, né? Nesse primeiro volume, né? No segundo até finalizado pelo Sienkiewicz, né? Só fera. Mas eu acho legal justamente essa fase, é uma das minhas fases preferidas do Wolverine. Uma porque eu era moleque quando eu comecei a ler e foi onde eu virei fã do personagem mesmo. Outra por causa dessa pegada no ar, narração em primeira pessoa, submundo, mulheres perigosas, traficantes, corria o risco de trair um outro. Tem até o negócio que ele monta como base lá, o Bar Princesa, que é toda referência ao Bar do Casablanca. É muito, muito interessante. Um dos personagens é bem, lembra bastante o personagem do Clark Gable, do Casablanca, né? Humphrey Bogart. É, o do Bogart, do Humphrey Bogart. Isso. O O'Donnell lembra bastante também, que é meio que uma zona neutra, assim. É aquela coisa bem de filme noir e até um pouco ingênuo, assim. Aquela coisa que brinca com a ideia da Ásia misteriosa. Romântico também, assim, né? Apesar de ser aquela coisa violenta, mas tem uma visão meio romantizada, né? Você tem, mas assim, se a gente for comparar com os quadrinhos da época, é um negócio, assim, mais pesado, né? No run, como você falou, ele vai lá pra procurar a Tigre, ele descobre que, na verdade, ela era a Jessan Rowan, que tinha sido vítima lá dos carrascos, tinha feito uma lavagem cerebral e tal, e tinha virado, tava tentando tomar o submundo do traficante-chefe lá da ilha, que era o Roche. E aí o Wolverine acaba se aliando a ela, por N motivos, porque ele entende que ela é um mal menor do que o outro. Então, assim, você pensar pra época que um personagem mainstream de uma das revistas mais vendidas da Marvel vai ter um run solo, no qual ele vai se aliar com uma criminosa, e ele mata gente pra caramba nesse run de Madripoor. É mais pesado do que o que era feito na época, né? Eu acho até a própria origem dos carrascos que não, eles não chegam a aparecer, né? Mas eles aparecem em flashback nessa série, tem tudo a ver com a Guerra dos Mutantes. Ela vem de um... de uma decisão da Marvel de que num primeiro momento o Wolverine não podia matar porque ele era um herói. Então tem aquela clássica história que ele invade o Clube do Inferno, ele mata todos os seguranças, e aí depois um dos editores decidiu, não, que ele não tinha matado os seguranças, traz os caras de volta, de algum jeito mostra que eles não morreram. E aí eles voltam como os carrascos, né? Carniceiros, é, Ravagers. Carniceiros, né? Eu acho que Carrascos era do Carrasco, desenho, né? Não, Carrascos era os do... Era do Massacre de Mutantes, do Senhor Sinistro. Isso. Agora, me tira uma dúvida. Foi aqui nessas histórias que o Wolverine passou a usar aquela frase, eu sou o melhor naquilo que faço e o que faço não é nada bonito? Ou o Claremont já tinha usado antes, no, na revista dos X-Men? Nessa história do Clube do Inferno, eu acho que ele já aparece isso. Exatamente. Eu acho que, inclusive, naquele finalzinho que ele tá no esgoto, todo mundo acha que ele morreu e ele vai voltar pra resgatar os outros, ele fala isso. Que ali é o verdadeiro surgimento do Wolverine, né? Sim, ali que ele se torna esse personagem, ele dá uma virada. Ele era só aquele coadjuvante mala, né? A gente até comentou da nova formação dos X-Men, né? Giant Size X-Men 1, quando a gente falou do Len Wein, que tinha vários coadjuvantes mala. Ele era só mais um deles, né? Mas naquela história, reza a lenda que até por pressão do John Byrne, que era canadense, eles quiseram dar um destaque maior pro Wolverine e deu super certo. Não, e assim, ele é completamente inspirado, pelo menos nesse comecinho aí do Barney, ou na personalidade do Clint Eastwood, que é outro ídolo meu. Ele tem aquele próprio negócio que ele fala, né, no Clube do Inferno lá pro soldado que tá com a arma pra ele. Ah, você vai atirar? Se você errar, você imagina o que eu vou fazer com você e tal. Tipo o que o Clint Eastwood faz, né? Do You Feel Lucky. É muito legal. Essa fase, pra mim, de Madripoor, é uma das fases mais legais do Wolverine. É, e eles repetem isso no comecinho, né, desse encadernado. Tem uma cena bem assim, né? Tem um punk mesmo segurando uma refém e ele fala, tá, e aí? Vai atirar nela? Não, porque eu vou te matar logo depois que tu atirar nela. Se atirar em mim, mira no peito, mas você não vai me derrubar. E aí, vai fazer o quê? E o cara sai correndo, né? Ô, Dão, fala alguma coisa, você tá muito calado. A gente sabe que o quanto você é fã dos X-Men, você tá aí muito calado. Você gostou dessa história? Maior fã vivo, nativo de Maceió, dos X-Men. Eu ia falar isso, velho. Chega de falar de Mutantes, velho. 3 semanas nessa bocha. Esse negócio de filme noir não pegou muito, não, velho. Eu peguei mais aquele filme de ação dos anos 80 mesmo. Porque, ó, é um herói solitário, misterioso, que chega num país asiático, pequeno, corrupto. Entrou aquela gangue, aquela tigre, né? Que chega, tem aquele passado misterioso, se revela. Gente sem memória, não sei o quê. É muito filme dos anos 80, velho, isso aí. Porque isso é do final dos anos 80, né? É 89, né? Que isso aí foi lançado nos Estados Unidos. Pra mim é tudo dessa leva desses filmes aí, velho. Filme do Schwarzenegger e do Stallone. É o Braddock, velho. O Wolverine também é o Braddock. Braddock 2, velho. Aquele que vai no Vietnã, aquele filme é muito foda, velho. Pra mim é isso daí, é a mesma coisa, velho. Eu acho que tem essa pegada anos 80 dele ser foda e tal. Exército de um homem só. Mas eu acho que tem umas nuances do noir que não tinha no Schwarzenegger, no Braddock, que é o negócio dele. Ele tá ali envolvido com aquele submundo. Ele não é aquele Stallone cobra, você é a doença, eu sou a cura, vou matar todo o mal e vamos todos comemorar e todo mundo é bonzinho, é os bons contra os maus. Ele tem várias dessas nuances, meio tom de cinza, que ele se alia com os criminosos, tem o negócio de você não saber em quem confiar. No próprio começo aí dessa história, ele tá flertando com aquela Sapphire, que ele encontra no bar, quando ele vai resgatar o O'Donnell e tal. Depois ela se revela como criminosa, ela tem poder, ela trabalha pro Roche. Então tem toda essa pegada assim da mulher fatal, do filme noir. Eu acho que é mais ou menos uma mistura dos dois aí. Esse lance dele com a Tigre é muito legal, cara. Isso dele ele saber que ela vai. Ela quer tirar o cara, né? Pra tomar o lugar dele, que ela vai se transformar no que ele vai ser. Isso é muito legal. Ele fica, porra, o que é que eu faço? Essa dúvida que ele tem, isso é muito bom também. Isso é. Não fica só aquela violência pela violência, né? Vamos aqui matar todo mundo, estiprar e sangue e é loucura, né? Tem esse negócio que dá. É um freio, né? Dá uma segurada na história. Isso é muito massa mesmo. Tem a consciência dela, né? E eu acho legal, assim, né, tem todo o sangue, ele mata a galera que tem que matar, quebra pescoço dos caras quando ele vai invadir lá, meio stealth, porque ele vai atacar a base do Roche, tem tudo isso, que é muito maneiro. Você não vê mais muito hoje em dia isso aí nos quadrinhos. Mas esse nuance meio cool do Noir eu acho legal. Eu acho que, assim, quando ele tá na personalidade dele de caolho, ele é aquele cara cool que não se abala, que o povo tá se matando na frente dele e ele finge que não tá nem aí enquanto não derruba a bebida dele. Acho legal essa personalidade que dão pra ele aí. Tem numa das edições aí da coleção histórica, eu acho que é na quarta, que ele tá decidindo se ele vai... Na terceira, que ele tá decidindo se ele vai ajudar o piloto lá, o Art Corrigan, a resolver um problema com o irmão dele. Aí eles estão andando pela rua e eles veem uma briga de bar e jogam um cara pra fora do bar. Aí ele vai, o Wolverine vai como se não tivesse nada, chega na orelha do cara e fala assim: "Você vai deixar barato, meu irmão? Vai lá e volta e resolve essa parada." E o cara... que foi jogado pra fora do bar, sai correndo e é jogado de novo pra fora. Aí ele fala pro cara: "Não, meu irmão, agora você tá quase ganhando, volta lá." Aí ele vira pro amigo dele e fala assim: "Ó, vamos fazer o seguinte, se ele voar pela porta, eu vou contigo. Não, se ele voar pela janela, eu vou contigo. Se ele voar pela porta, eu fico aqui." Aí ele joga o cara pela janela. E ele fala: "Pô, você me traiu, eu que te ajudei tanto." Pô, do caramba, acho muito legal. É o famoso pilha errada, né? Exatamente. E os desenhos do eu quero enfatizar que os desenhos são do Buscema que vale. O que vocês acham nesse primeiro volume dos desenhos do John Buscema? Aquele corte de cabelo bonito, gostoso, como diria nosso amigo Duval. Deixa eu só falar uma coisa sobre esse corte de cabelo. O Wolverine encontra um monte de gente que ele já conhecia como X-Men, como Wolverine, e ele usa o tapa-olho lá pra fazer de conta que ele não é o Wolverine. Vocês conhecem algum outro cara daquele tamanho que fume aquele charuto, que tem aquele corte de cabelo? Aliás, as garras já entregam a ele a violência. Bicho, não tem como, velho. As garras ele até evita usar, né? Ele usa menos. Ele fala que ele não quer usar pra... É, mas pra quando não usa também, né? Começo do run, ele dá um migué, ele esconde quando vai usar as garras pros outros não verem. Mas eu acho legal, acho que também lá pela terceira edição, a hora que o bicho pega, ele resolve a foda-se, tira as garras e vai enfrentar os caras. Aí a Jessica Drill lá, que conhecia ele da época de Wolverine, fala pra ele: Wolverine, finalmente você parou com essa babaquice de caolho." Tipo, todo mundo sabia que era ele. Nessa parte da história, né, da Jessica Drill, que já é na mensal mesmo, e apareceu o Samurai de Prata, né, e com aquela espada Muramasa, que depois voltou na época do Daken, né, já era... A espada que era a única coisa que poderia matar o Wolverine, e o Daken tava atrás, isso já mais recente. Eu gostei bastante dessa fase, o Samurai de Prata do jeito que deveria ser, não do jeito que foi colocado no filme, né? Não, pelo amor de Deus, nem menciona essa porcaria. Estragou um personagem excelente, o filme que tava até bom até a hora que eles resolvem criar o super robô Samurai de Prata e estragar a história inteira. Cara, e não é difícil fazer um filme, né? Essas Marvel apresenta aí, essas 10 histórias curtinhas, já mostra como é fácil fazer um filme do Wolverine. Aí os caras fazem do jeito mais difícil pra ficar merda, né? Puta que pariu, velho. Eu acho até que o Mangold, o diretor do Logan e do Wolverine, o The Wolverine, né? O Wolverine Imortal, ele provou que o Wolverine ele é um personagem que aceita vários contextos, né? E, por exemplo, essas histórias que nós estamos, o Imortal Wolverine, ou o Wolverine um pouco mais parecido com esse que a gente tá conversando, e o Logan já é o Wolverine mais cowboy, que também aceita mais Clint Eastwood mesmo, né? Mas eu acho que nessas histórias, eu acho que foram as primeiras que tiram ele daquele contexto de super-herói e colocam ele num contexto diferente e funciona, e a Marvel acabou explorando isso em tantas outras vezes que depois disso eles contaram inúmeras histórias do Wolverine. Wolverine guerreiro paramilitar, Wolverine soldado, Wolverine um monte de coisa, que viram que o Wolverine é um personagem que dava pra fazer isso até pela questão do passado misterioso e tal. E essa revista mensal dele é muito interessante porque ela começa com um Wolverine completamente diferente. Ele não usa um uniforme, ele não usa um nome verdade. Wolverine, ele não usa a máscara, ele não tem a aparição dos X-Men. Os personagens que aparecem da Marvel são secundários. Na época até estava no ostracismo. A Jessica Drew, que vocês mencionam, era a Mulher-Aranha, né? Mas ela teria perdido os poderes. Bacana que eles conseguiram emplacar alguma coisa diferente naquela época, né? Até quando aparece o Hulk, não é o Hulk, é o Senhor Tira-Teima, sabe? Bem bacana, assim, que... Eu adorava quando era moleque. É o Wolverine sacaneando o Hulk a história inteira. Que ele dá um jeito de destruir as coisas do cara e ele sempre dá pra ele aquelas calças roxas pra falar, tipo, eu sei quem você é. Eu acho um barato essa história. É uma coisa que até se perdeu um pouco quando você transpôs o personagem pro cinema, né? Porque é engraçado como porque o Wolverine sempre foi um personagem baixinho, invocado, feio, peludo. E aí colocaram um cara com quase 2 metros de altura pra poder interpretar. Galã fez muito bem o Wolverine, principalmente no segundo filme dos X-Men. Eu acho que ali ele tá muito bem. Ali é, apesar de não ter sangue, é o Wolverine, principalmente naquela cena lá do ataque à mansão Xavier. Sim. Mas não era o personagem que a gente gostava, né? No primeiro, assim, o próprio Hugh Jackman tá bem como Wolverine. Aquele negócio dele ser o cara que não queria se envolver com os X-Men, que achava que aquilo tudo era uma babaquice e que fica ali no fim para ajudar a vampira, e ele sempre teve aquele negócio de querer ajudar os mais fracos e tal. É uma caracterização bacana do Wolverine, né? Tirando o aspecto físico, eu acho que, assim, o Hugh Jackman faz um Wolverine digno, tanto na série do X-Men, quanto nos filmes solos. O problema, pra mim, é roteiro, principalmente nos filmes solos, tirando o último, o Logan. Que também tem seus probleminhas, né? Só que você nem liga. Não, lógico que tem, mas, assim, eu acho que no conjunto, é um filme que funciona muito bem, ele dá um encerramento digno pro personagem, dá uma profundidade nos personagens, sem descuidar da ação, da violência. Ele chegou perto do que eu queria ver para um filme do Wolverine em todos esses anos. Eu acho que o único filme do Wolverine em que, apesar do... Bom, o Hugh Jackman, eu sou fãzaço do cara, eu acho muito legal não só o talento dele para interpretar esse personagem, que ele foi tão contestado, porque ele era um galã que vinha de filme, acho que o filme mais famoso dele na época era aquele Kate and Leopold, que ele era um príncipe, um nobre, uma coisa assim, ele era galã de filmes mais estilo romântico, comédia romântica, e ele abraça o desafio do Wolverine, ele cria uma imagem icônica pro Wolverine. Eu acho que todo o primeiro X-Men depende muito da atuação dele, ele é o melhor X-Men caracterizado no primeiro filme, depois do Xavier, né? Eu acho que o único filme que ele não tá bem, e aí não é culpa dele, você vê que ele foi muito mal dirigido e o roteiro era uma bosta, é o primeiro filme solo, né? O Wolverine Origins. Aquele filme é horrível. Ele só presta os 5 primeiros minutos. Aquela introduçãozinha bacana. Fechasse ali na abertura e fosse um mini filme pra internet, era perfeito. O resto, dali em diante, não tem nada que preste. E lembrando que o Hugh Jackman, ele não era nem a primeira escolha, né? Ele assumiu o papel porque o ator que tinha sido escolhido, que era aquele ator que atuou com o Tom Cruise em Missão Impossível 2, ele... O Doug Scott. É horrível também. Era ele que era pra ser o Wolverine, só que aí as filmagens do Missão Impossível 2 se estenderam, ele se machucou. E ele não pôde assumir. Aí foi que foram atrás do Hugh Jackman, né? E deu certo, né? Nossa, deu muito certo. E uma coisa que eu admiro muito o Hugh Jackman é que, bom, pra mim o grande ponto de virada dos filmes de heróis depois dos anos 90 é o filme dos X-Men. Eu até sempre cito o filme do Blade, que é pra mim um puta filme de quadrinhos. Uhum. Com Wesley Snipes, mas que é de 98, se eu não me engano, mas realmente o boom começa com o X-Men. E eu acho que o Hugh Jackman, ele mesmo, ele quebrou aquele negócio do cara ser conhecido por um papel e ele não querer assumir, sabe? Ele querer se distanciar do papel. Não, foi só mais um trabalho e tal. O Hugh Jackman, ele sempre fala, sempre que ele tem uma oportunidade, ele fala no quanto ele é grato pros fãs dos X-Men, que deram um voto de confiança pra ele, no quanto ele é grato por esse papel, que projetou ele pro estrelato. Cara, ele foi apresentar um Oscar, que ele faz aquele número musical, porque ele é um cantor, um dançarino, ele tem esse passado do teatro, né? Que ele faz todo um número musical, e no fim do número musical, na apoteose, ele fala, porque eu sou o Wolverine. Aquilo ali, né, quando eu vi aquela apresentação do Oscar, eu disse, bah, esse cara é sensacional. Então, eu como fã de quadrinhos, eu gosto muito de ver um cara como o Hugh Jackman assumindo, vestindo a camiseta. Não, é isso aí, eu tô famoso por causa desse personagem, não é só porque eu sou gostoso. Mora no meu coração, viu, Jack? Pô, Bom, então já que a gente começou a falar dos filmes, uma coisa que a gente pode até comentar que até um tempo atrás voltou a baila, né? Que é essa treta da Marvel com a Fox, né? Que até bem pouco tempo atrás a Marvel tava meio que escanteando os X-Men, não tava dando tanta destaque pra eles nos quadrinhos, mantinham os gibis, porque de qualquer forma é uma franquia que vende, né? É uma das que mais vendem na Marvel, então eles não tinham como simplesmente cancelar as revistas, mas não estavam dando o destaque que X-Men já teve na Marvel, né? Talvez começou uma retomada agora com aquela retomada dos anos 90 com Equipe Dourada, Equipe Azul, tá tendo uma retomada com os X-Men. E uma outra que aí eles abandonaram de vez e num ano de centenário do Jack Kirby é quase um crime, é o Quarteto Fantástico, né? Que desde Guerras Secretas não tem título próprio. Parece que a Marvel prefere sacrificar a própria propriedade dos quadrinhos para não dar margem para Fox divulgar os filmes dela. Com isso, quem perde é a gente, né? Que fica sem ter histórias boas, ou no caso do Quarteto Fantástico, sem ter histórias, né, do grupo. Cara, eu acho sinceramente que devia acabar com todos os gibis X-Men. É só isso que eu acho, velho. Não, sério, sabe o que é pior? É você saber que o Quarteto Fantástico veio de uma fase sensacional que há anos não tinha, né? Que era a fase de Jonathan Hickman. Antes disso, ele alguns períodos muito bons, mas oscilou muito, ficou muito no ostracismo por histórias fracas. Aí vem um cara, faz um rumo muito bom, de sucesso. Eu adoro a fase dele, que ele criou depois daquela outra equipe, Estação Futuro. Já era uma tentativa de não divulgar a marca Quarteto Fantástico, isso aí, né? É, mas mesmo assim ficou bom, né? Mas assim, veio uma fase boa e os caras resolvem fazer uma merda dessa no centenário do Kirby. O Gibi, que fundou a editora, os caras ficam com porra de picuinha, como se precisasse, né? Os filmes são tão ruins, os três filmes do Quarteto Fantástico da Fox são tão ruins que os filmes estão queimando o Gibi, né? Não o contrário. Mas eu acho que essas coisas se interligam. Eu acho que eles estavam vendo, estão vendo que se eles retomassem tanto o Quarteto quanto o X-Men e produzissem filmes dentro lá do universo compartilhado deles, ia vender pra caramba. Tanto os filmes iam dar muito dinheiro quanto os quadrinhos voltariam a vender muito mais do que, pô, se assistir esses filmes do Quarteto da Fox, você não tem vontade de comprar quadrinho nenhum, conhecer quadrinho nenhum. Então eu acho que eles pensam só nessa lógica mercadológica. Mas é uma baita falta de respeito, né, com os fãs, com o público dos quadrinhos, com os próprios personagens, né? O que você falou, tanto o Quarteto que fundou a Marvel, quanto o X-Men sustentou a Marvel durante muitos anos, né? Pois é, no caso dos X-Men, eu acho que até a Marvel meio que viu que ela não ia conseguir transformar os inumanos na sua franquia de X-Men pro cinema ou pra TV, tanto é que parece que os inumanos era pra sair como filme nessa segunda fase, ou se eu não me engano, terceira fase da Marvel, do cinema, aí já não deu certo, transformaram em série e a série, antes mesmo de estrear, parece que já foi cancelada. O pessoal tá comentando, as críticas estão pesadas, dizendo que não funciona, que é horrível. Aí eu acho que eles meio que largaram de mão em relação aos X-Men, porque sabe que a Fox não vai deixar de fazer filme no universo dos X-Men. Tanto é que X-Men 3 foi aquele negócio um pouco mais morno. Aí eles resolveram retomar fazendo o X-Men Primeira Classe, que eu fui assistir sem expectativa nenhuma e gostei muito do filme, foi muito divertido. Aí o Bryan Singer voltou e aí começou a cagar em cima de novo, apesar dos dois primeiros filmes dos X-Men serem muito bons, mas o clima de X-Men Primeira Classe não era um clima para o Bryan Singer dirigir. E aí saiu o Dias de Futuro Esquecido, que é razoável, e o Apocalipse, que é um nojo. Veio o Deadpool, que foi aquele sucesso, né? Talvez um dos melhores filmes do ano. E agora Logan, que pegou aquela pegada de filme sem censura, aquela pegada rated R, e funcionou. Então já tem aí Deadpool 2 com mais fanservice aparecendo, Cable, Dominó. Ano que vem tem filme dos Novos Mutantes, que a gente falou um pouco sobre lá no Sete Jagunços. Eles voltaram a investir em séries do universo mutante, que aí é em parceria com a Marvel, né? Tem o Legion, esse ano saiu The Gifted, que também se passa no universo dos X-Men. Agora, Quarteto Fantástico não sabe o que fazer, né? Que teve aqueles dois primeiros filmes, apesar de que o primeiro filme, eu sei que é ruim, ele tem muito problema, mas eu me diverti com aquele filme. Eu acho que até o clima, principalmente entre o Coisa e o Tocha Humana, é muito parecido com o clima que tem nos gibis. O segundo filme foi uma decepção, porque colocaram Surfista Prateado e, porra, iam colocar o Galactus, e o Galactus não aparece, é broxante. E eu confesso pra vocês que esse reboot que eles tentaram fazer, eu não consegui passar do primeiro ato. Covarde. É, mas assim, o que me irrita mais do que os filmes que não são legais é o que fizeram com os personagens nos quadrinhos. Eu não acompanhava muito Quarteto e tal, mas os X-Men, eu parei de ler, né, no começo daquele run do Bendis. Botou aquela maluquice lá de trazer os X-Men do passado pra lembrar eles como era. Aquela bagunça de ter dois Cíclopes, duas Jean Grey, uma Jean Grey que a outra tava morta, dois Homens de Gelo. Ah, aquilo dali foi ficando tão sem noção, foi criando tanta coisa em cima que eu falei, não, eu desisto disso daí, vou parar de acompanhar. E olha que assim, eu tenho meus gibizinhos do X-Men desde a época do formatinho, e eu parei ali. Ali eu falei, não, realmente estão querendo matar os personagens. Tanto que mataram o Wolverine, mataram o Cíclope, todos os personagens mais icônicos dos X-Men, eles mataram e jogaram pra escanteio. A ideia realmente era esvaziar pra emplacar os Inumanos, que é uma ideia horrível. Os Inumanos são... Ninguém gosta dos Inumanos, é que é negócio, você tolera eles como coadjuvante numa história. Aí eu fiquei com uma raiva, eu parei de acompanhar aquilo dali, aquilo lá virou uma confusão. Do que tá sendo feito hoje, eu não gosto dessa falta de criatividade, de querer aproveitar a marca, o nome do personagem para emplacar duas, três coisas que não tem nada a ver. Hoje nós estamos aí na Marvel com três Wolverines, dois Homens de Gelo, dois Capitães América, três Thor. Eu acho isso um lixo. Pô, você quer criar um personagem novo, diferente? Dá um nome para ele diferente, ao invés de querer aproveitar o hype da marca dos outros personagens que já são consolidados. Tem muita coisa na Marvel que eles não tinham, que na DC era uma tradição, que na Marvel não tinha, que é personagem de legado, né? Porque na maior parte desses personagens que aproveitam o nome são continuações, não são reformulações, né? Que na DC tinha muito. Na DC chegou a ter três Flashes atuando ao mesmo tempo, mas outras coisas não encaixa, né? Eu não sei se a X-23 é um Wolverine, não sei se encaixa aquilo, né? Mas não é. E aí pegaram o filho do Wolverine do Universo Ultimate. Pegaram o Old Man Logan. Os três ao mesmo tempo. Os três são Wolverine e nenhum é o Wolverine. Sabe? Eu acho meio desrespeito com os fãs. Como fã, eu acho que a Marvel tem capacidade de fazer filmes bem mais interessantes do que a Fox. Embora eu goste de pelo menos metade aí da franquia dos X-Men. Gosto muito do X-Men 2, do 1 também. Gosto do The Wolverine até o final, que nem o Mauro tava falando. Gosto muito do Logan. Dias de um Futuro Esquecido, gosto da metade. Primeira classe, gosto. Aliás, a metade que eu não gosto do Dias de um Futuro Esquecido é justamente a parte em que o Bryan Singer faz questão de desfazer tudo que o Matt Vaughn tinha feito de legal no Primeira Classe. Faz questão de mostrar, não, esses são os meus X-Men, você não pode brincar com eles, esses personagens aqui que você criou eu vou matar. Mas assim, pra ser bem sincero, eu acho uma puta sacanagem que a Marvel tenta fazer com a Fox. Porque é ridículo, cara. Eles venderam a propriedade e eles, por algum motivo, venderam isso pro resto da vida, dentro das condições lá de fazer X filmes por ano, ou começar a produção a cada X anos, etc, etc, etc. Agora ficar querendo fazer esse tipo de joguinho, usar os fãs como, de certa forma, massa de manobra. Eu acho o seguinte, é claro que eu queria ver alguns filmes do Universo Mutante no MCU. Eu acho que seria legal você ter um encontro de X-Men com Vingadores e tal, mas Fox, se ela souber fazer, coisa que ela parece que desaprendeu, eu acho que ela ainda consegue fazer filmes bons. O Deadpool e o Logan, eles são bons filmes, são filmes divertidos e até são filmes um pouco mais separados de toda a cronologia dos filmes dos X-Men. Em relação ao Quarteto Fantástico, eu não vejo como a Fox possa aproveitar. Eu acho que ele seria muito melhor aproveitado num universo compartilhado com os outros personagens da Marvel. Eles não têm uma relação tão boa com a Fox como eles têm com a Sony, que permitiu a volta do Homem-Aranha pro MCU. O acordo que eles tinham com a Sony sempre sempre foi muito bom. Agora que os X-Men estão aparecendo nos, em outras mídias, em jogos, em propaganda, agora que eles estão voltando a retomar com alguma coisa dos X-Men, mas o Quarteto continua lá, né? É que o Quarteto é um alvo mais fácil, sabe? Os X-Men, a Fox pode fazer filmes de muitas formas, como tem feito. O filme do Deadpool é uma coisa que há muito tempo se fala, o envolvimento do próprio Ryan Reynolds é bem mais antigo até que o Wolverine Origins, onde ele interpreta o Deadpool, e provavelmente eles vão fazer outros filmes solos com outros personagens, né? Já foi filmado, né? Vai pra pós-produção, os Novos Mutantes e tal. Eu acho que o Quarteto, na verdade, deu esse azar de ser um alvo fácil, de não ser, assim, uma... É uma revista, né? Que eles cancelaram, então não são 3, 4, 5, 6, 10. Só que, realmente, cara, é uma picuinha tão boba, acho que foi o Dão que falou, que não precisava, porque era só deixar a Fox continuar fazendo o filme que eles iam acabar desistindo, como desistiram do... O Motoqueiro era da Universal, né? Como já teve outras propriedades, o Justiceiro, o Motoqueiro Fantasma, que retornaram pra Marvel, isso ia acabar acontecendo com o Quarteto Fantástico. Aí eles criam essa picuinha e eu tenho certeza que a Fox vai fazer outro filme do Quarteto Fantástico só de picuinha também, sabe? Em vez de procurarem os caras pra daqui a pouco renegociar, fazer um acordo mais no estilo desse da Sony, que permite essa joint venture aí que eles usam com o Homem-Aranha. Na verdade, essa picuinha só vai se prolongar, não vai agregar nada pros quadrinhos, a gente já falou sobre isso, né? Sinceramente, com relação aos X-Men, não vejo eles voltando pra Marvel tão cedo, viu? Principalmente porque eles vão usar esse recurso que usaram no Era de Ultron, eles vão colocar lá o mutante que eles quiserem colocar. Claro, não vai ser o Wolverine, não vai ser o Ciclope, mas vão colocar o mutante lá e pronto, vão dizer que não é mutante, que tem outra origem, que na verdade pertence, que surgiu no outro... O próprio Wolverine, dá pra dizer até que surgiu numa história do Hulk daqui a pouco, né? Então... Não custa muito eles tentarem isso daí, não. É uma pena, o Quarteto tem que achar direitinho lá no universo cinematográfico da Marvel. Ele tá desperdiçado, ele ali dentro daquele contexto que as pessoas hoje em dia já tem um universo consolidado, já estão dispostos a aceitar o Fantástico. Os X-Men, realmente, o que eu queria ter visto, apesar de que eu fiquei bem satisfeito com Logan, fã, é um dos filmes de herói que eu mais gosto, apesar de não ser um filme de herói, mas eu queria ver, assim, mandar essa coleção histórica Marvel pra diretoria da Fox e falar, faz isso, fica por aqui, não inventa moda, não inventa robô, não inventa Deadpool de boca costurada, faz uma história mais violenta, mais independente com o Wolverine, que tem coisa muito legal que ele poderia fazer. Mauro, queria que você fizesse suas considerações finais, faça seu jabá, onde que a gente consegue ler suas colunas lá na Grace, consegue ver pela internet ou só na revista, faça aí seu jabá e suas despedidas. Ah, o meu grande hobby aí, minha alegria é escrever crônica mesmo, brincar de Luiz Fernando Veríssimo, escrevendo crônica esportiva sobre MMA, que é o esporte que eu gosto. Então eu tenho uma coluna lá na Grace Magazine e de vez em quando eu lanço também algumas que vão direto pro site, mas todo mês tá lá na revista. E eu queria falar também que eu não podia fechar o programa sem falar eu sou o melhor no que eu faço e o que eu faço não é nada agradável. Porra, sempre quis falar isso. Agora eu fiquei com medo, velho. Bom, é isso, Mauro, a gente quer agradecer a tua presença, foi muito legal, espero que você também tenha gostado de participar, mas eu acredito que tenha ficado bem legal, agradeço a presença mais uma vez. Valeu, eu que agradeço aí, espero voltar aí mais vezes, boa sorte aí pro podcast, que pra mim é o melhor podcast quadrinho que tem hoje em dia. Pô, valeu, cara, a gente fica bastante feliz. E é isso, pessoal, queria agradecer mais uma vez os companheiros de sempre, Dãozinho, Vitor Azambuja. Valeu. É sempre um prazer. Bom, valeu, pessoal, esse foi o Pilha de Bis, até semana que vem, um abraço, tchau. My friend again. Evil.